225 no solo de 48, libere direita, solo 121, décimo 9. Direita, liberando, 219, 622. Boa, 6225, boa. Prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Seu gate encontra-se ocupado por um tráfego da Azul que ainda não solicitou o push, ok? Segue via Alfa, manter antes da Juliette, 6225. 3h40, 2 a bordo, confirma alternativa. São Luís. Vai seguir em frente, em ponto de espera 118, decimal 95, altimetro marca 1015. Alfa, ponto de espera 0195, 1015, Papai Vitor, livre decolagem 97, vento 0, 30 graus, 04 nós. 1922, chama na frequência 120.8. Voo 922, identifica a chegada Mari da presente ponto Itaco, destino por 50. Itaco, ponto 50, confere. 4234 para pushback e acionamento, posição 1. 4234 vai coordenar com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Sideral passar para a retaguarda, está autorizado o push 0. Em coordenação, após Sideral autorizado, 4234. Olha o tiro papavito. Sim, para controle? É o filho Papavito, mantendo 1000 pés pelo litoral. Sim, deixa eu passar o quilo Papavito por 1000 pés, corredor Axé, reporta para a da Barra. Sim, corredor Axé, para o litoral da Barra. O quilo Papavito, qual que é a pro ideal para o destino? Sente. Controle de Salvador, ponte pontinho, acionamento 312, recolocação Golf, na máquina. Será 6312, identifica a chegada Mário e desce até o 0620. Descendo até o 0620, acionamento 312, continuidade de voar, tudo já. Negativo. 312. Da 13179, bom dia para Guarulhos, nível 340. Sua decola da 10, saída da Euleda Bridge, onde intercepta Pendulô no meia Bravo Hotel Zulu 3. Aciona 5553, o transponder no 208, na frequência do controle. Controle Sideral 9970. Me chama quando pronto para push na 10. Camarada, alô, azul 4234 para o táxi 87 a bordo. 3 horas e 25 de autonomia, Pedra Maceió. Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro marca 1015. Índia, ponto de espera 7995, 4234, pista 90. Pena 6225, ingressa via Gillette pro 1. Via Gillette pro 1. Autorizado, porém mantendo 1 no mil pés. Então, 3663, identifica a chegada a Bonf e desça até o 070. Chegada até o 070, 3663. Gol no 922, desça para 3 mil pés, o ajuste no 015. 3 mil pés no 015, gol 922. Quilo Papá Vitor, cheque modo Charlie. Gol no 922, apenas para informação. É, tem um tráfego a 14 milhas à sua frente, sem o modo Charlie, mantendo no meu pé. Tente igual 922. 234 é o Aliança Livre Decolagem, vento 0, 50 graus, 0,6 de reais. Livre Decolagem, Aliança 234. O Papa Vitor sem Charlie Alfa. Está mantendo no meu pé, confere? Sente. Cheque modo Charlie Alfa. Xanar 6312, na Proditap, desça para 4 mil pés, o ajuste no 015. 4 mil pés, no 015, Proditap, ou Xanar 6312. Papatango, quilo Papavito? Apenas para informação, ainda negativo o seu transponder. Gente, se até as 20 milhas de Salvador não, o controle não recebeu o seu transponder, você vai ter que voltar. 208, por favor. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234, passando 1500. Azul 4234, contato radar 350, saída PUCA. Sobe para o 350, perfil da PUCA, 4234. TAM 3663, desça até o 050. Para o 050, TAM 3663. Gol 1922, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Está livre LS, reposto estabilizado. 2000 pés, no... Papatão, quilo, papavita. Confirma a posição. Gente, negativo o transponder do senhor. O gol no 922 confirma pro? O 1922. O gol 922 batendo pro de Duna agora, 027. Gente, reporta estabilizado o gol no 922. Passará estabilizado o gol no 922. Gente, o quilo papavito vai manter o no meu pés até Teixeira. Para Sete Filhas de Silver Evo, no Cronte Bom, sua escuta. Papatango, quilo papavito. O senhor vai manter o no mil pés agora até o destino, confere. Gente, agora eu não recebo negativo, nem modo alfa, nem charge do senhor. Não... nenhum contato. Gente, confirme o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em Teixeira. Então 3304 identifica, chegada Bonf, desça até o 060. 060, Bonf, o quilo papavito, apenas para informação, terá que manter o número pés até o destino. O Chanel 63, 12, 3 mil pés, ajuste no 05. 3 mil pés, 05, 63, 2. Amador Cordial, bom dia, 35217, sem ter da informação, o Golf mantém 140, quando pro de bom, fica sem escuta. Trip 5217, contato radar estabelecido através da posição Conde, voo do Golf para interceptar a chegada, reporta descida. Tem a possibilidade de farol de autorizar para tentar finalizar a nossa atraso, o vapor de pelo seria? Mantém a bomba. E mantém, obrigado. ILS completo, voo 923. Gol no 922, chama a torre 18895, bom pouso. 895, obrigado. Chané 6312, 2 mil pés, ajuste no 095, está livre LS, reporta estabilizada. 2 mil pés, reportar estabilizado, 2 mil pés, Chané 6312. Quilo Papavito, confirme distância de Salvador. Mantendo 1 mil pés até o destino, tem a frequência livre. Ao ingressar na terminal Ilhéus, chame mesmo na frequência 1201. Nem o Alfa, nem o Charlie. Patrulha Salvador, voo 922, negativo, contato, patrulha. Dona 922, o vento é de 100 graus com 7 nós. Gente, está autorizado o pouso? Livre pouso. Autorizado pouso, voo 922. DG63, redução para 2109. Redução para 2109, vai atingir o 050, 663. Dona 3304, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000 pés, com 1.095, da 3304. Atingindo 050, da 3663. Dona 3663, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. 3.000 pés, com 1.095, da 3663. Azul 4234, Recife 2545, alternado no 2085. 2545, 2085, 4234, bom dia. Salvador, o Chanel 63, no 2, estabilizado, que é a pista? Chanel 63, no 2, torre 102.95, com pouso. 102.95, obrigado, 63. Bruno 922, no solo agora, o 06, livra direita, prossegue via Alfa. Juliette para meia dúzia. Confirma a frequência que você chamou da torre? Alfa, Juliette para meia dúzia. Chamamos em 123.3.6. Frequência 118.95. Sem problemas, eu vou informar o controle. Obrigada. Trens no 2, cheque trem, deixa o pouso, pista no 0, vento 0, 8, 0 graus e no 0 nós. Trem baixo travado, livre pouso, no 0, pouso, chanel, via 3. Da minha aliança, TAN 3663. Torre, 118.95, TAN 3663, bom fundo. 118.95, obrigado, bom dia. Torres, Salvador, Stan 3663, estabilizando. Baixado aqui, travado. Torres, 118,95. 3663, baixado, travado, estabilizado, direto. 3663, avistado, continua a aproximação. Senegal mais 0, mais 5, informarei, pista livre. 3663. 312, Soloso 10, mantém minha escuta, táxi de alta. Tchau, 6312, só título de curiosidade, o Airbus 320, ele é capaz de alijar combustível? Negativo. Da só confirmando, o 330 é capaz de alijar, né? 330 é. Gente, obrigado. Cheiro solo 219. Obrigado. Estou no Salvador. O bom dia é o Saner 632, contato e Alfa. Juliette. De Alfa, de Monte Juliette, 632. 622, me escuta? Olá, dois. De já combustível? Da aeronave, o Boeing 737-800? Negativo. Tá ok, muito obrigada, tá? A partir de qual tipo de Boeing que tem? Se eu não me engano, do 767. Obrigada, tá? Nada. Na sua curiosidade, o 727 também tem essa característica, né? Muito obrigada. O Chanel 6312, a manter posição antes da Juliette, seu gate encontra-se ocupado por um tráfico da TAC, ainda não solicitou push. Aguardar antes da Juliette, 6312. Chanel 6312, devido ao reposicionamento da infra-aero, seu gate agora é o 9, ingresso via Juliette para o 9. O que ela faz? Para o Solo 013, libere direita, via Eco, Solo 1219. Via Eco 219. Salvador 5217, prepara a descida. Desça para 4000 pés, ajuste no 095. 4000, ajustada no 095. Permanece pela de bom, senhor, então autoriza pelo. Bom. Não. Deixa eu aproveitar mais uma dúvida, comandante. Qual o peso máximo de pouso e de decolagem do 320? Peso máximo de decolagem de 7,66. Gente, obrigado. Solo Salvador, Santa 3363. Prossiga. Quer anotar mais uma aí só por curiosidade? Por gentileza. Varia um pouquinho de companhia para companhia. No 320 da TAM, o nosso peso de decolagem é o mesmo, 77 toneladas. E o nosso peso máximo de pouso, 64.5, 64 toneladas e meia. Gente, muito obrigada pelos esclarecimentos. Não, por isso. Vai ter prova depois. Com consulta? O 3.300, né? Escuta. Afirmo. Aeronave sem combustível, qual seria a tara dela, digamos assim? Só um minuto, é 61. E a capacidade em combustível e carga, ela vai até os 77, no caso, que é o máximo? Afirmativo, e combustível 18. Só o combustível, ela cabe 18 mil quilos. Afirmo. Gente, obrigado. Nada. O 61, 61 aí é o máximo do seu weight, é ela carregada de combustível, tá? Aí, sem nada, 47. Gente, obrigado. Salvador, 5345, bom dia. Beleza, autorização, meu destino, Vitória. 5345, muito bom dia. Mantenha minha escuta em guardar a cópia, por gentileza. Mantenha a escuta para a cópia. 345 seria a nossa saída? Tá, é o Leda Eudes. Nada. Obrigado. Pronto, cópia? Pronto. 35345, está autorizado para Vitória, nível 380, decola da 10, saída da Euleda Eudes, onde recebe depois do low 44 até o destino. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5574 na transponder, 1208, a frequência do controle. 3345, obrigado, Vitória, 380, decola da 1.0, da Euleda. 4-4-74, controle 208, 5345. Planejamento correto, me chama quando pronto para o push. Para posicionamento, 345, obrigado. Boa pousa. 295-7304. 5-2-1-7, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-5, está livre.